hoje. E eu pensando, e se esse dia fosse diferente, menos cinza, tipo mais cores? Se a grama do vizinho é verde, eu falo, traz flores. Não é uma vida, cada vida é única. Não é uma noite pra fazer uma música. Bem que eu queria ter a sorte de súdita, e se eu me afogo e meus anseios é uma morte súbita. Juntando os cacos sem sair de casa, tô vendo o mundo, mas só pela casca. Já vou sair, mas não arrumei a mala. Eu tô dizendo, eu vou atirar, mas não arrumei a bala. E a cada lágrima o meu mundo desaba, me desarma. E cada mágoa eu transformo em risada. Se eu ando em águas é um milagre elevado. Minha calma deságua, eu nado no nada. Se o barco naufraga, eu já cansei de viver o que eu vivi. Eu já cansei de chorar o que eu não vi. Eu já falei, eu não saio daqui. Até o sol nascer de novo, hoje vocês vão me ouvir. Eu já cansei de viver o que eu não vi. Eu já cansei de chorar o que eu vivi. Eu já falei, eu não saio daqui. Tudo que eu tenho pra dizer, hoje vocês vão me ouvir. Hoje vocês vão me ouvir. Hoje vocês vão me ouvir. Vão ter que ouvir. Esquecer que me aflige de todos os problemas, são poucos que me atingem. Deixa a razão de lado, se concentre, só finge que nada mais importa, tudo é certo. Então brinde, eu não quero o poder da esfinge, nem parte do trono. Eu não quero seus brindes, agrados e bônus. Eu tenho os meus timbres, estéreos e monos. Afaste a mensagem, é isso que somos. Montes de cromossomos, malucos, doentes, só a bicarbona. O amor e o antônimo, Assírios e Babilônios, contradição, mantras e vícios, distúrbios, clones, demônios e anjos, fome e obesidade. Não somos mais nada além do que nós dizemos que somos. Quem te disser ao contrário, mano, desbanca na cara otária. Quem só aceita a verdade do jeito que chega aos olhos. Não projete em mim sua frustração, do jeito que eu vim, que eu sou, é como eu vou terminar. Não projete em mim suas ambições, a confiança que eu carrego não cabe no julgamento. Projete em mim em vão, eu só lamento se eu tiver que te decepcionar. Antes você do que eu, a certeza que eu criei é maior que o meu entendimento. Mas, do jeito que eu ando aqui não dá. Bom dia, bom dia, bom, bom. Do jeito que eu ando aqui não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Do jeito que eu ando aqui não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cansei de...